Ficheiro 98, página 791. Tivemos sorte com o tempo. Esteve quente o dia inteiro, desde Edimburgo. Não vai durar muito, previu Jamie, estreitando os olhos em direção ao mar mais adiante. Estás a ver o amontoado de nuvens lá ao longe? Estará sobre terra firme antes da noite. Farejou o ar e enrolou a manta nos ombros. Sentes o cheiro do ar? Pode sentir-se a chuva a aproximar. Não tão experiente em meteorologia ou olfativa, ainda assim achei realmente poder sentir o cheiro. Uma umidade no ar, aguçando os aromas comuns da resina de pinheiro e urzes secas, misturadas com um odor leve e úmido de algas marinhas da orla distante. Será que os homens já chegaram a Lalibroch? Perguntei. Duvido. Jamie abanou a cabeça. Eles têm uma distância menor a percorrer do que nós, mas estão a pé e deve estar a ser difícil prosseguirem todos juntos. Ergueu-se nos estribos, protegendo os olhos para examinar a distante camada de nuvens. Espero que seja apenas chuva. Isso não vai atrapalhá-los muito. De qualquer forma, não deverá ser uma forte tempestade. Talvez não chegue tão longe para sul. Puxei o ar e saí. Um quente xale de tartan, mais cingido em volta dos meus ombros em relação à brisa crescente. Eu havia considerado o tempo ameno daquela viagem de poucos dias como um bom presságio. Esperava não me ter enganado. Jamie passara uma noite inteira sentado junto à janela em Holyrood, depois de receber a ordem de Carlos. Pela manhã foi primeiro ver Carlos para dizer à Sua Alteza que ele e eu cavalgaríamos sozinhos até Bully, acompanhados apenas por Murtagh, para transmitir as saudações de Sua Alteza a Lord Lovat e o seu pedido de que Lovat honrasse a promessa de homens e apoio. De seguida, Jamie convocou Ross, o ferreiro, ao nosso quarto e deu-lhe as suas ordens, numa voz tão baixa que eu não pude compreender o que dizia do meu lugar junto à lareira. Mas vi os ombros do musculoso ferreiro aprumarem-se e permanecerem firmes enquanto absorvia as instruções. O exército das Terras Altas viajava com pouca disciplina, um bando desordenado de gente comum do povo que dificilmente poderia ser dignificado com o título de coluna. No decurso de um dia de marcha, os homens de Lalibroch deveriam ir abandonando o grupo um a um, desgarrando-se para o interior de um bosque, como se fossem descansar por um instante ou para se aliviarem. Não deveriam voltar para o grupo principal, mas afastar-se silenciosamente e seguir o seu caminho, um a um, para um ponto de encontro com os outros homens de Lalibroch. Uma vez reunidos de novo, sob o comando do ferreiro Ross, deveriam ir para casa. Duvido que a ausência deles seja percebida durante algum tempo. Se for percebida sequer, dissera Jamie ao discutir o plano comigo, antes de falar com Ross. A deserção é grande em todo o exército. Ewan Cameron disse-me ter perdido 20 homens do seu regimento na última semana. É inverno. Os homens querem preparar as suas casas e tomar as providências para o plantio da primavera. De qualquer forma, os comandantes não podem abrir mão de ninguém para ir atrás deles, mesmo que a ausência seja notada. Desististe então, Jamie? Perguntara eu, colocando a minha mão no seu braço. Ele coçou o rosto de modo cansado, antes de responder. Não sei, Sassenach. Pode ser tarde demais, pode não ser, não sei dizer. Foi tolice ir para o sul, tão perto do inverno. E mais tolice ainda perder tempo no cerco a Stirling. Mas Carlos não foi derrotado e alguns chefes estão a vir para atender à sua convocação. Os Mackenzie agora e outros, por causa deles. Ele tem o dobro de homens hoje do que tinha em Preston. O que significará isso? Lançou as mãos para cima num gesto de frustração. Não sei. Não há oposição. Os ingleses estão aterrorizados. Bem, tu sabes, tu viste os panfletos. Sorriu um sorriso forçado. Pomos criancinhas no espeto, assámo-las na brasa e desonramos as mulheres e filhas de homens honestos. esboçou um trejeito de irónica repugnância. Embora crimes como o roubo e a insubordinação fossem comuns no exército das terras altas, o estupro era de facto desconhecido. Suspirou um som breve e irado. Cameron ouviu um boato de que o rei Jorge se está a preparar para fugir de Londres, com medo de que o exército do príncipe tome a cidade em breve. Ele ouvira, na verdade, um boato que chegara a Cameron através de mim, que o ouvira de Jack Randall. E lá estão Kilmarnock e Cameron, Lochiel e Balmerino, e Dougal com os seus Mackenzie, guerreiros do príncipe, todos eles. E Slovat enviar os homens que prometeu? Meu Deus, talvez seja suficiente. Se invadirmos Londres? Encolheu os ombros. Depois retesou-os repentinamente, estremecendo como se quisesse sair de uma camisa de forças. Mas eu não posso correr esse risco, disse simplesmente. Não posso ir para Bully e deixar os meus homens aqui para serem levados, Deus sabe para onde. Se eu estivesse lá para os comandar, seria diferente. Mas não vou deixá-los para que Carlos ou Dougal os lancem sobre os ingleses comigo a 160 quilómetros de distância, em Bully. Assim ficou planeado. Os homens de Lallybroch, inclusive a Fergus, que protestara clamorosamente, mas fora ignorado, desertariam e partiriam para casa discretamente. Logo que a nossa missão em Bully estivesse concluída e que nos tivéssemos voltado a reunir com Carlos, bem, aí já teria havido tempo suficiente para ver como a situação estava a evoluir. É por isso que levo Murtagh connosco, explicara Jamie. Se tudo estiver a correr bem, enviá-lo-ei para Lallybroch, levando os homens de volta. Um breve sorriso iluminou-lhe o rosto sombrio. Ele não parece grande coisa em cima de um cavalo, mas é um excelente cavaleiro, veloz como um raio. No momento não o parecia, refleti, mas agora, por outro lado, não havia nenhuma emergência. De facto, ele avançava mais devagar do que o costume. Quando chegámos ao topo de uma colina, pude vê-lo lá embaixo, estacando o cavalo. Quando o alcançámos, tinha-se apeado e examinava a sela do cavalo de carga. O que houve? Jamie fez menção de descer da própria sela, mas Murtagh desencorajou-o com um gesto irritado da mão. Não, não, nada com que se preocupar. Uma das cordas que se partiu. Sigam. Apenas com um sinal da cabeça em concordância, Jamie puxou as rédeas e continuou em frente comigo a segui-lo. Ele não está muito bem-humorado hoje, pois não? Observei, agitando a mão rapidamente para trás, na direção de Murtagh. Com efeito, o pequeno escocês ficava mais irritado e impaciente a cada passo na direção de Bully. Ele não está muito animado com a perspectiva de visitar Lord Lovat, não achas? Jamie sorriu com um breve olhar para trás, para a figura pequena e escura, inclinada em profunda concentração sobre a corda que consertava. Não, Murtagh não é nem um pouco amigo do velho Simon. Ele amava o meu pai. A sua boca curvou-se num trejeito enviesado. E a minha mãe também. E não gostava do tratamento que Lovat lhes dispensava, ou dos métodos de Lovat de obter esposas. Murtagh tem uma avó irlandesa, mas ele tem parentesco com Primrose Campbell pelo lado da mãe, explicou, como se tal tornasse tudo muito claro. E quem é Primrose Campbell? Perguntei confusa. Oh! Jamie coçou o nariz, pensativo. O vento que soprava do mar intensificava-se e açoitava os seus cabelos, soltando-os da tira que os amarrava e fazendo pequenas mechas ruivas tremularem-lhe pelo rosto. Primrose Campbell foi a terceira mulher de Lovat. Ainda é, suponho, embora ela o tenha deixado há alguns anos e voltado para a casa dos seus pais. Popular com as mulheres, hã? Murmurei. Jamie soltou um riso desdenhoso. Suponho que se possa dizer que sim. Arranjou a sua primeira mulher com um casamento forçado. Arrancou a viúva e herdeira, Lady Lovat, da cama à meio da noite, casou-se com ela ali mesmo e voltou direto para a cama com ela outra vez. Mesmo assim, acrescentou com imparcialidade, ela mais tarde decidiu que o amava, de modo que talvez não fosse assim tão mau. Deve ter sido, pelo menos, especial na cama. Avancei eu de forma irreverente. De família, acho. Ele lançou-me um olhar ligeiramente chocado, que se dissolveu num sorriso tímido. Sim, bem, disse, se era ou não, isso não o ajudou muito. As criadas da viúva denunciaram-no e Simon foi obrigado a fugir para a França. Casamento esforçado, fugitivo da lei, enfim. Abstive-me de fazer mais comentários sobre semelhanças familiares. Mas confiava em particular que Jamie não seguiria os passos do avô em relação a esposas subsequentes. Aparentemente, uma não fora suficiente para Simon. Ele foi visitar o rei Jaime em Roma e jurou fidelidade ao Stuart, continuou Jamie. Depois virou costas e foi diretamente falar com Guilherme d'Orange, rei de Inglaterra, que estava de visita à França. Fez com que Jaime lhe prometesse um título e propriedades, caso ocorresse uma restauração da dinastia Stuart, e depois, só Deus sabe como, obteve um perdão total de Guilherme e pôde voltar para a sua casa na Escócia. Agora foi a minha vez de erguer as sobrancelhas. Aparentemente, não se tratava apenas de atração pelo sexo oposto. Simon continuar as suas aventuras, voltando posteriormente para a França, desta vez para espiar os jacobitas. Tendo sido descoberto, fora atirado para a prisão, mas conseguiu fugir, retornou à Escócia, engendrou a reunião dos clãs sob o disfarce de uma caçada em Breas of Mar, em 1715, e depois conseguiu obter todo o crédito junto da coroa inglesa por estrangular a revolução daí resultante. Com que então um velhaco mentiroso, concluí, perfeitamente intrigada. Embora, supondo que ele não pudesse ser muito velho na altura, talvez uns 40 e poucos anos, e tendo ouvido que Lord Lovat se encontrava agora com cerca de 75, eu esperara alguém bastante envelhecido e decrépito, mas revia rapidamente as minhas expectativas face àquelas histórias. O meu avô, observou Jamie sem se alterar, possui, segundo todos os que o conhecem, um caráter que lhe permitiria esconder-se convenientemente atrás de uma escada em espiral. Seja como for, continuou descartando o caráter do avô com um sacudir da mão. Ele casou-se então com Margaret Grant, filha de O. Grant. Depois dela morrer, casou-se com Primrose Campbell. Ela devia ter mais ou menos 18 anos na altura. O velho Simon era um partido assim tão bom para a sua família a forçar a casar-se com ele? Perguntei compreensiva. De modo algum, Sassenach. Ele fez uma pausa para afastar os cabelos do rosto, prendendo as mechas soltas atrás das orelhas. Ele sabia muito bem que ela não o iria querer, nem que fosse rico como Cresus, que não era. Assim, enviou-lhe uma carta dizendo que a mãe dela adoecera em Edimburgo e indicando o endereço da casa onde ela se deveria dirigir. Seguindo à pressa para Edimburgo, a jovem e bela menina Campbell encontrou não a sua mãe, mas o velho e engenhoso Simon Fraser, que a informou de que ela se encontrava numa famosa casa de prazer e que a sua única esperança de preservar o bom nome era casando-se com ele prontamente. Ela devia ser muito ingênua para cair na cilada, observei sarcasticamente. Bem, era muito jovem, disse Jamie defendendo-a, e não se tratava de uma ameaça ilusória, não. Se ela o tivesse recusado, o velho Simon teria arruinado a sua reputação sem pensar duas vezes. Seja como for, ela casou-se com ele e arrependeu-se de o fazer. Eu estava ocupada a fazer contas mentalmente. O encontro com Primrose Campbell tinha sido há apenas alguns anos, dissera ele. Mas então, A tua avó foi a viúva Lady Lovat ou Margaret Grant? Perguntei curiosa. As suas salientes maçãs do rosto estavam ressequidas do vento e do sol. Naquele momento, uma vermelhidão penosa e repentina inundou-as. Nenhuma das duas, respondeu. Não olhou para mim, mas manteve o olhar fixo em frente, na direção do castelo de Beaufort. Os seus lábios estavam cerrados com força. O meu pai era bastardo, disse finalmente. Sentava-se ereto, como uma espada na sela, e os nós dos dedos estavam brancos, a mão aferrada às rédeas. Reconhecido, mas bastardo. Filho de uma das criadas do castelo de Downey. Ah, disse eu. Não parecia haver muito a acrescentar. Ele engoliu em seco. Pude ver a ondulação na sua garganta. Devia ter-te contado antes, exalou com dificuldade. Perdoa-me. Estendi a mão e toquei-lhe no braço. Estava duro como o aço. Não tem mal, Jamie, disse eu, sabendo no próprio instante em que falava que nada do que eu dissesse poderia fazer diferença. Eu não ligo importância a essas coisas. É mesmo? Proferiu finalmente, ainda com o olhar fixo em frente. Pois bem, eu ligo. O vento, cada vez mais fresco, que soprava do estuário do Moray, sussurrava por uma encosta de pinheiros escuros. A região era uma estranha combinação de vertentes de montanha e litoral. Uma densa extensão de carvalhos, larícios e vidoeiros cobria o terreno de ambos os lados do caminho estreito que seguíamos, mas à medida que nos aproximávamos da silhueta escura do castelo de Beaufort, flutuava sobretudo o eflúvio de lamaçais e algas marinhas. Éramos, de facto, esperados. As sentinelas de guarda ao portão, trajando quilts e armadas com machados, não opuseram qualquer obstáculo à nossa entrada. Olharam-nos com extrema curiosidade, mas aparentemente sem animosidade. Jamie sentava-se empertigado como um rei na sua cela. Acenou com a cabeça uma vez para o homem a seu lado e recebeu um sinal semelhante em resposta. Eu tinha a distinta sensação de que entrávamos no castelo carregando uma bandeira branca de tréguas. Só não sabíamos quanto tempo essas tréguas iriam durar. Continuámos a cavalgar sem ser interpelados pelo pátio do castelo de Beaufort, um edifício pequeno, tratando-se de um castelo, mas ainda assim assaz imponente, construído com a pedra da região. Não tão fortificado quanto alguns dos castelos que eu vira no sul, parecia, contudo, capaz de resistir a uma boa dose de abrasão. As aberturas para canhões escancaravam as suas grandes bocas a intervalos regulares, ao longo da base das muralhas exteriores, e a fortaleza ostentava, além disso, uma entrada de estábulo aberta para o pátio. Vários dos pequenos póneis das terras altas estavam aí abrigados, as cabeças projetando-se das meias portas de madeira para relincharem boas-vindas aos nossos próprios cavalos. Junto à parede viam-se várias trouxas, pacotes, malas, recentemente descarregados dos póneis no estábulo. Lovat convocou alguns homens para nos receberem, notou Jamie asperamente observando as bagagens. Parentes, espero. Encolheu os ombros. Pelo menos de início serão suficientemente amistosos. Como é que sabes? Ele deslizou para o chão e estendeu os braços para me ajudar a descer. Deixaram as espadas com a bagagem. Jamie entregou as rédeas a um moço de estrebaria que saiu do estábulo e veio na nossa direção, limpando as mãos às calças. E agora? Murmurei a Jamie. Não havia sinal de castelã ou de mordomo. Nada que se assemelhasse à figura alegre e investida de autoridade da senhora Fitzgibbons que nos recebera no castelo de Léor há 2 anos.